pisada da colagem, dá 1 no 0. O vento é 1 no 50 graus, 1 8 nós. O 6201. Autorizado, alinhar e decolar. Oceanair 6201. Chame a 201, decolado ao 06, chame o controle, 198, tenha uma boa viagem. 198, boa noite. 645 da Gol, Santiago do Zero. 645, gente, tá livre. A decolagem da 10, vento é 160 graus, com meia dúzia de nós. Livre a decolagem, 645. Salvador, é o Trip 559 estabilizado no ILS da 10, uma milha e meia do externo. Trip 5591, ciente, o ajuste é 10 no 4614. Tráfego avistado, tá livre o pouso na 10, vento é 150 graus, 4 nós. Livre pouso 10, 5591. 5591 no solo, aos 23, direita 121, decimal 1, é o solo, boa noite. Direita 201. mandou uma boa noite. Stand 3897, está livre a decolagem da 10. O vento é 180 graus com meia dúzia de nós. Decolagem da 10. Polo 971, continue na aproximação. O ajuste é 10 no 5. Aguarde pista livre. 971. Polo 971, está livre o pouso na 10, venta 160 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso 971. E o TAN 3897, decolado aos 45, controle agora, 198, boa viagem. 198, boa noite, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, 6143, sou o Chané, passando externo, baixar travado. Ok, 6143, sou o Chané, ajuste ao 015. O aguarde pista livre, o vento para o cheque é 150 graus com meia dúzia de nós. 150 com meia guarda no pista livre, obrigado, 6143. Gol 1971 no solo aos 48, ao livrar à direita, chame o solo, 1-2-1-1. 2-1-1, boa. Oxené 6143, livre pouso, na 1-0, vento 1-60 graus, 7-9. 1-60 com 7, livre pouso, obrigado, 6143. Oxené 6143, no solo aos 50. Ao livrar à direita, 1-2-1, decimal 1, o solo, boa noite. Direita 2-1-1, 6143, obrigado, boa noite.